novamente. This is the way I feel. É assim que eu me sinto, munido de novamente. Yeah. E eu era só mais um neguinho comum e nada mais, tipo sentado na calçada do gueto, buscando a paz, olhando cada dia passar, me perguntando por que fico parado se o mundo está girando. E eu tinha fome de luta, sede de revolução. Nos shows de rap era o primeiro a levantar minha mão. Acreditava nas rimas, ouvia constantemente, alimentavam minha alma, direcionavam minha mente. Até que de repente eu percebi que a verdade que eu buscava não estava toda ali. Foi difícil assumir para os meus manos que o som que eu curtia ia pra segundo plano. Foi ali abaixo meu muro de Berlim. Foi o fim do meu começo e o começo do meu fim. Tudo mudou pra mim. Dias cinzentos, eles falavam que eu tava matando meu talento, mas não sabiam que então, dali pra frente, eu nasceria novamente, munido da nova mente. Mas não sabiam que então, dali pra frente, eu nascia novamente, munido de nova mente. A nova mente sente, a nova mente entende, a nova mente é quente, a nova mente crente. Com a nova mente você sente quando é hora de mudar. Eu já falei da nova mente, novamente eu vou falar. A nova mente sente, a nova mente entende, a nova mente é quente, a nova mente crente. Com a nova mente você sente quando é hora de mudar. Eu já falei da nova mente, novamente eu vou falar. É diferente quando Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano. É diferente quando Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano. Novamente, o bumbo bateu e eu rimei diferente novamente. Voltada ao rei. Por fora igual, mas com mudanças internas. Escute bem baixinho e analise com cautela. Verá que todo peso e toda rima o fim é cruz. Verá que a cada ato é expressado meu Jesus. Aspergido pelo sangue, vivendo novamente. Além de louco doido, agora também sou crente. Do tipo que cola na igreja de domingo. Do tipo que anda com os bico esquisito. Que dobra o joelho, que vive de oração. E quando levanta, sabe que tem uma missão. Na nova mente eu sei, na verdade, quem eu sou. E novamente tenho identidade, moro. Novamente eu sou, de novamente eu estou. Sendo transformado onde o rap não transformou. A nova mente vem através do sacrifício. Viver novamente tendo a mente de Cristo. Novamente eu te explico, não deixe mais pra frente. Escute o que eu te digo e viva novamente. A nova mente sente, a nova mente entende. A nova mente é quente, a nova mente crente. Com a nova mente você sente quando é hora de mudar. Já falei da nova mente, novamente eu vou falar. A nova mente sente, a nova mente entende. A nova mente é quente, a nova mente crente. Com a nova mente você sente quando é hora de mudar. Já falei da nova mente, novamente eu vou falar. Você tem razão, nego, tem que nascer de novo. Pra ser referência, pra sua quebra, pro seu povo. Adquirir novos sonhos, nova meta, novamente. Olhar pro céu, sentir o sol, trocar o frio pelo quente. Tive mente doente, à base de entorpecente. Escravo do álcool, estilo deprimente. Inspirado no sujo bastardo do Uten. Enchia a cara, andava armado, dava um beck também. Com o mic na mão, era eu e mais três. Sem conhecer, né, Bjork? Falei de paz uma pá de vez. Mente lotada com as rimas dos MCs. E o vento me levava sem destino a seguir. Mas hoje tenho rumo, minha conduta não é o disfarce. Muito menos a paz estampada em minha face. Entendi, revolução é mais que frase em camiseta. E que cabeça não foi feita só pra usar bombeiro. Escute bem, preste atenção em quem te fala novamente. E eu canto o que faz bem pra sua alma. L-I-T-O, Shekinah Rap, ideia quente. Novamente, o rap é rap de novamente.